E quer saber uma coisa legal de lembrar? Quando você se lembra de alguma coisa, fica com você bem aqui. Até mesmo o que aconteceu quando você era pequenininho. Se lembra quando foi bebê, bem antes de você crescer, não conseguia a pia alcançar. De repente aconteceu, você esticou a mão e já deu, pegou numa caneca pra tomar. Consegue se lembrar de um tempo que passou? Consegue se lembrar de tanta coisa que marcou? Consegue se lembrar? Consegue se lembrar? Você lembra de brincar feliz, fazer o que a mamãe diz, ursinho que cuidava com amor. Os aniversários que viveu, as frutas que você comeu, a fita no cabelo, qual a cor? Quem sabe se lembrar, no coração irá guardar. Quem sabe se lembrar, tem tanta história pra contar. Consegue se lembrar, consegue se lembrar. Consegue se lembrar, consegue se lembrar.